o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks aqui da sua RioSulRádio.com. A partir de agora até as 4 da tarde. 2 horas, coisa boa, 2 horas de rock and roll, cara. É bom demais, 2 horas que passam rapidinho, né, cara? Quando você tá bem acompanhado, você já reparou? Quando você tá bem acompanhado, ouvindo coisas que você gosta, você não vê o tempo passar e acha que ele foi rapidinho. Agora, quando tá aquele... Você tá mal acompanhado, com um pentelho do seu lado, e ouvindo coisa que não presta, ouvindo os Luan Santana na vida, a hora não passa, bicho, mas não passa. É um tormento. Primeiro que você não vai ouvir Luan Santana, né? Logo de cara, né? Para com isso. Gente, ó, o programa de hoje é tributos. A galera costuma falar cover. Um amigo meu que fala, tem uma banda cover. É, eu também tenho uma Alface, tenho uma Trindade Agrião ali do lado também. Um monte de bandas, hein? Não é banda cover, não. São bandas que resolveram fazer tributos aos seus ídolos. Não quiseram ganhar dinheiro em cima disso. É fazer um tributo, uma homenagem aos seus ídolos. Tá ok? E hoje tem muita coisa boa, cara. Tem Bruce Dickinson, Great White, Guns N' Roses, Metallica, Rolling Stones, Santana e Joe Cocker. Olha, Joey Lintana, Jorn, Jimi Hendrix, Motley Crue, Van Halen, tem o Sinner. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Jekyll, bandas que de repente você não conhece. Nola Gay, Metallium, Iron Saver, Benediction, Dee Snider, Motorhead, Moonspell, Dragon Attack, Hammerfall e Synergy. Tá? Essas bandas são bandas não muito conhecidas, mas gravando músicas conhecidas, prestando tributo a seus fãs, aos seus ídolos, aliás. Ok? A gente começa com Bruce Dickinson, olha só, fazendo um tributo ao Black Sabbath, meu amigo, com Sabbath, Blur e Sabbath. Você vai ouvir agora comigo, vamos lá. The book is read, the end begins to show. Yeah. walking on heaven's door. Walk, hey, hey, hey, hey, yeah. Pop. Garrett Miller. Tá aí pensando que o Adolfo pirou, não pirei não, cara. Eu toquei essa música de propósito por causa de uma coisa. Essa música foi um tremendo sucesso nos anos 70 com The Temptations, tá? Temptations, Just My Imagination, tá? E foi regravado nos anos 80 pelo Lionel Thomas, fez parte até de trilhas sonoras de novelas, e eu descobri uma gravação com Rolling Stones, cara. Eu gostei, Se você gostou, ótimo. Cara, se não gostou, tudo bem, cara. A sua opinião, ninguém tem nada a ver com isso. A opinião é uma coisa muito subjetiva, cada um tem a sua. Tá bom? Rolling Stones, Just My Imagination, Metallica, um tributo ao Lynyrd Skynyrd, cara. Tuesday's Gone. Essa música é linda, linda, linda. Se ouviu, deve ter gostado. Guns N' Roses, Knock on Heaven's Door, sucesso do Dylan. Great White, um cover, um tributo ao Led Zeppelin, When the Leaf Breaks, do Led Zeppelin 4, um dos melhores álbuns do Led Zeppelin. E Bruce Dickinson foi a primeira, um tributo ao Black Sabbath com Saba Bloody Saba. O nome da música é o mesmo nome do álbum do Saba Bloody Saba. Tá ok? A gente vai pro break, volta já e não saia daí. Fazer especial de tributos pra você, cara. Eu gosto disso, cara. Eu gosto de bandas novas que reverenciam bandas antigas. Não são qualquer banda, não, cara. Como você viu aí, ó, foi Black Sabbath, Led Zeppelin, foi Bob Dylan, foi Lynyrd Skynyrd, tirando o Rolling Stones, que foi do The Temptations dos anos 70, mas tudo bandas conhecidas do rock. E a gente começa, cara. Esse álbum aqui foi lançado agora, em 2011. 2011, que é o álbum do Santana, só de covers, ele e Joe Cocker juntos, fazendo uma homenagem a ele mesmo, ao inventor da guitarra, praticamente, né? Jimi Hendrix. Aí tem também Joey Lynn Turner, com um tributo ao Iron Maiden, o Jorn, um tributo ao Deep Purple, Jimi Hendrix, com um tributo ao Bob Dylan, que eu já toquei aqui no programa, Motley Crue, um tributo aos Beatles, cara, e Van Halen com The Kinks. Essa música do The Kinks foi lançada nos anos 60. Na época, chegou a desbancar os Beatles, meu amigo. Não era qualquer um que conseguia fazer isso, não, hein? Conseguiu desbancar os Beatles na parada. E Signer, com um bolso do All aqui, é do Accept. Tá ok? A gente começa com Santana e Joe Cocker juntos. Little Wing, vamos lá. Classic Rocks. Well, she's walking. The circus mind that's running around. Butterflies and zebras and moonbeams, fairy tales, that's all she ever thinks about, riding with the wind. Comes to me with a thousand smiles, she gets to me free. It's alright, she says, it's alright, take anything you want from me. To me with a thousand

maneiraça. Balls to the Wall, man. É o Sinner, Balls to the Wall. The Helen, Who Really Got Me, Motley Crue, Helter Skelter, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, John com Stormbringer, Jolene Turner, 2 Minutes to Midnight, Santana e Joe Cocker, Little Wing. Tá ok? E mais uma vez, a gente tá aqui mandando um alô pra galera que tá ligadinho aí na RioSulRádio.com, no Classic Rocks, a galera do Rio, Cachoeira de Itapemirim, Campinas, Araruama, Itaubi, Minas e Santos, São Paulo. Tá ok? Vocês aí, um abração pra vocês, se quiserem, já disse, vou tornar a dizer, se quiserem mandar algum recado, se identificarem, fiquem à vontade no Facebook da rádio, tá ok? A gente vai pro break e volta com mais Rock and Roll, não saia daí. Classic Rocks. É Classic Rock sabadão. É isso mesmo, sábado é dia de rock and roll, cara. Tinha uma música de Sábado Rodrigues e Guarabira que falava hoje é dia de rock. Muito boa, por sinal, nos anos 70, hein, cara. Nos anos 70 já começaram a fazer isso. Tá ok? Mas não tem nada a ver com o programa. Isso foi só aquelas viagens, aquela viajada que eu dou aqui de vez em quando, que eu nem sei porquê. E nem sei pra quê também, né? Olha essa sequência aqui, tem grupos que de repente você não conhece. O Jekyll, o Enola Gay, Metallium, Iron Saver, Benediction, Disney, a galera conhece, né? O vocalista do Twisted Sisters, tá? De repente você conhece. Bom, tributos, né, cara? Tributos, olha aqui, a AC/DC, tributos aqui ao Black Sabbath, deixa eu ver aqui, tributos ao Deep Purple, Iron Maiden, Judas Priest e o Kiss. A gente começa com Jekyll com Back in Black, um tributo ao AC/DC, vamos lá. aí o Dee Snider, cara. Se alguém conhecer um vocalista mais feio que esse cara, vocês me avisam, tá? Não, vá ser feio assim lá na China. Como se dizia antigamente. Agora a China é logo ali, né? Antigamente não tinha essa facilidade de locomoção como se tem hoje em dia, né? Dee Snider, vocalista do... Caramba, até esqueci o nome da banda, cara. Twisted Sister. Pronto, lembrei. É o Detroit Rock City, um tributo ao Kiss. Olha, Benediction, tributo ao Judas Priest, Electric Eye. Iron Saver, tributo ao Iron Maiden. Da Metallium, tributo ao Deep Purple. Smoke on Water, ficou muito louca essa música, cara. E o Enola Gay, tributo também ao Black Sabbath, Heaven and Hell. E Jekyll, tributo ao AC/DC, Back in Black. Ok? A gente vai pro break e na sequência, o último set de músicas pra você. Não saia daí. Classic Rocks. Pois é, chegamos ao final. Aqui é mais um... Mas o último bloco do programa, não é mais um que acabou, não. Então foi o último bloco, chegamos ao final, porque é o último bloco. Cara, eu tenho que perder essa mania, eu não sou dentista. Último set de músicas, tá ok? Olha só, cara, essa primeira música, meu filho fica a pé da vida comigo. Eu sou fã, não. Eu gosto do Metallica. Fã é outra coisa, eu gosto. Fã é aquele cara que conhece todas as músicas, todas as bandas, todos os álbuns. Eu conheço, mas não. Eu achei que essa música do Motorhead, essa versão do Motorhead, ficou melhor que a versão original do Metallica. Isso é a minha opinião e graças a Deus eu não sou o dono da verdade. Se eu fosse, eu vendia. Eu não quero esse troço pra mim, não. Ok? Olha, tem Motorhead, tem Moonspell, Dragon Attack, Hammerfall e Synergy. A gente começa com Motorhead, com ele, Lemmy Kilmister, com Enter Sandman, um tributo ao Metallica. Vamos lá. Dreams of dragons, fire, and the things that will fight. Mr. Crowley, what went on in your head? Oh, Mr. Crowley, did you talk with the devil? You locked up for me since the tragedy. Time for God, with a

was shaking pretty loud. My cat is purring and it scratches my skin. So what is wrong with another sin? Olha, cara, sabe o que eu gosto desse programa de tributos? Que de repente você descobre que o cover, ó, que o cara fez da banda dele predileto ficou melhor do que o original. É meio difícil, como eu falei aqui no caso, eu achei que o do Motorhead ficou melhor que o Metallica, Enter Sandman. É lógico, quem é fã do Metallica vai discordar de mim, mas isso não tô desmerecendo nada do Metallica. Eu sou só fã do Lemmy Kilmister. Fazer o quê? E o do Motorhead. Tá bom? Você ouviu o Insider G, Rock You Like a Hurricane, dá um tributo ao Scorpions, a banda alemã Scorpions, tá? Do... Como é que é o nome do cara? De vez em quando viajo legal mesmo, do vocalista Klaus Meine, tá? Matthias Jeb, Rudolf Schenker, essas figuras todas aí. MFO, homenagem ao Rainbow, que você ouviu no programa anterior, tá? O Rainbow, ao vivo, tá? Você ouviu aí uma homenagem ao Rainbow com Onde Eu Tô, Que Eu Tô Perdido, tá aqui, Man on the Silver Mountain, um clássico, cara. E o Moonspell, Mr. Crowley, tá? Do Ozzy Osbourne. Esse aí você deu mal, cara, porque pegar uma música do Ozzy e gravar, tem que ser corajoso, meu amigo, porque ele não vai conseguir fazer igual, mas não vai mesmo, tá? Se viu mais como um registro, né? Moonspell, Mr. Crowley e a primeira Motorhead com Enter Sandman. Gente, já chegamos a mais um final de mais um Classic Rocks, e lembrando a vocês, a gente está preparando aqui o arquivo do Classic Rocks. Prepare-se que você vai ver muitos clássicos, porque ó, o intuito do programa quando a gente criou Classic Rocks é tocar os clássicos do rock, e não vamos deixar de tocar sucesso também não, para você ficar antenado com o que está saindo, com o que está fazendo sucesso, com o que está sendo lançado no mundo do rock. Tá ok? Gente, ó, um bom sabadão, mais uma vez, se for dirigir, não beba, vai de água mineral, tá, cara? Classic.